Divulgue conosco. 77981235083. WhatsApp. André Cedês. O Mural de Ibicoara. Essa música é pra aquela menina que anda mentindo pra mãe, dizendo que tá na faculdade, mas na verdade ela tá no paredão. Ela tá na casa da amiga, ela tá fazendo alguma coisa. Presta atenção, ó. Vem que vem, bebê. Aí, seu nome. Tem certeza que a sua filha nunca foi no tal de paredão? Tem certeza que a sua filha foi pra faculdade curtir um aulão? Tem certeza que a sua filha saiu de casa pra ir trabalhar? Tem certeza que a sua filha chamou as amigas pra poder rezar? Ela tá te enganando, tia, mas ela tá no paredão. Vou jogando a rabeta no cu, jogando a rabeta no chão, vou jogando a rabeta no chão, no chão. A rabeta no chão, galera da Fit Dance, tamo junto. A rabeta no chão, vai. Ela tá te enganando, tia, mas ela tá no paredão. Vou jogando a... A rabeta no chão, vou jogando a rabeta no chão. Eu quero swing, olha o swing, vem. Tem certeza que a sua filha nunca foi no tal de paredão? Tem certeza que a sua filha foi pra faculdade, tira um rolão. Tem certeza que a sua filha saiu de casa pra ir trabalhar? Tem certeza que a sua filha chamou as amigas pra poder rezar? Ela tá te enganando, tia, ela tá no paredão. Jogando a rabeta no cu, a rabeta no chão. É jogando a rabeta no chão, jogando a rabeta no chão, no chão. A rabeta no chão, no chão. A rabeta no chão, no chão. Não para não, vai, não para não, vai. Mas ela tá no paredão, jogando a rabeta no cu. Chama de swing. A rabeta no chão, a rabeta no chão, a rabeta no chão.